A Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Público de Três Corações celebrou o termo de ajustamento de conduta com o município do Sul de Minas para a implantação de sistema biométrico de controle de frequência dos servidores municipais. O sistema deverá ser implantado em 45 dias no prédio principal da Prefeitura e, no prazo máximo de 180 dias, em todas as unidades de saúde pública do município. O acordo é resultado de inquérito civil instaurado pelo Ministério Público de Minas Gerais para apurar irregularidades no cumprimento do horário de trabalho de servidores municipais de Três Corações. Atualmente, o controle da frequência é feito por meio de assinatura em folha impressa. Para a Promotoria de Justiça, esse sistema é ineficiente e passível de fraude. Siga o Ministério Público nas redes sociais. Procure por MPMG Oficial no Facebook, no Instagram e no Twitter. Do Ministério Público de Minas Gerais, Stephanie Salles.